Cidadão, vai em diagonal 864, cidade de Juliette. Bom dia, 864, assistindo a identificação, desce ao nível de voo 050, via chegada Mares. 050, via chegada Mares, solicita o ISC 10 e a proa do carro, então 368, se possível. Confirme a solicitação, 864. Executar em aliás o ISC 10 e proa do carro, visto 368. Gente, positivo. Vamos fazer o seguinte, voa da presente TAP, para após TAP, o seu voo ao Serra Vito 366 e executar a final do EDSU. Afirmativo, da presente TAP após o 366, 1864 graus. Voo 2065, chama agora o centro Recife, frequência 12. 5, decimal 1, secundária 123395, bom voo. 251-3395, obrigado, 206. Controle, eu vou 648 e coluna escuta, bom dia. Tinha no 648, ó. Contato radar, sobe e mantém o nível de voo 350, saída PUCA. 350, PUCA, obrigado. Tá passando o Vitor Charles até o pós de decolagem, mantenha a proa até 2000 pés. O vento 170 graus, 10 nós, decolagem autorizada, abstão no 7. Azul 2710. Prossiga 2710. Revista da encerrada, agora 65 milhas a nordeste, Salvador, mantém o nível de voo 1970, chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3, bom voo. Voo 1630, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 12685, bom voo. 2545, 2085, muito obrigado, voo 1630. Alto 46, mantenha pro até 2000 pés, chame controle 120, decimal 8. 208, Alatão. Controle, bom dia, Papatango, feito Tchalotel. Tchalotel, bom dia, contato radar estabelecido na decolagem. Sobe e mantém o nível de voo 090, aguarde o cruzamento de 2000 pés para iniciar a curva, na saída ponte. Ok, após 2000 vai iniciar a curva, Tchalotel. Portão 3740, acione de edificação, desce ao nível de voo 060, via chegada máxima. Meia 2-1, fazer a nave da companhia na curta final, autorizada alinhar e manter pistona zero. Faz a linha, mantenha a meia 2-1. A sudoeste de Salvador, sube e mantenha o nível de voo 180 e chama o controle de Léo, frequência 120, decimal 1, bom voo. Gente, 201 foi Léo, para o 180, obrigado, manda mais. Paulo, 49 direita, Saluna, dezena decimal 9. Guarda. Oxe, nem 140 para o táxi, POB 132, alterna Recife, 2 horas e meia, autonomia. Oxe, nem 140, direita, vem indo, ponto de espera 1-9-95, ajuste 1-0-22, bom voo. 1-0-22, vem indo, ponto de espera 2-9, oxe, nem 140. Vamos voo, 1-5-6-1, livrou. Gente, 1-5-6-1, neutralizando o táxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 5-6-1. E aí, Juliette, é o meu? Bruno 648, chamo o centro Recife, frequência 125.45, secundária 126.85, bom voo. Obrigado, boa tarde, até logo, 648. 0.0, pronto. Xanem 6140, bom dia, autorizado alinhar e manter pistão na 0. Autorizado alinhar e manter pistão na 0, Xanem 6140. Bruno 621, decolor 51, controle 120.8, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle. Comodoro, 1621, bom dia, cruzando 1600. Bom dia, no 621, no contato radar, sobe e mantém o nível de voo 360, via saída da Elsa. Via da Elsa, para 360, 621. Oito meia quatro, aprovando Serra Vitor 366 da presente, a descida está autorizada para 2500 pés com ajuste 1022, reporte estabilizado. Autorizado 66, livre uísque 1-0-1022, reporte estabilizado, ano 864. E qual é o local de sobrevoo até o parque de Pituaçu novamente? Autorizado Salvador, Salvador, 500 pés da coluna 7, curva direita. Proa do farol de Itapuã, acionado 0170, controle 12080. Ok, tá correto o cotejamento, fracionamento decolagem de táxi 1-9-95. 14.022, nós vamos voar. Chave, elementos para fonte rica, chame pronto para decolagem. Xanermeia 1-4-0, decolou 8-5-4, controle 1-2-0-8, mongol. 3-0-8, boa, Xanermeia 1-4-0. Salvador, Xanermeia 1-4-0, na boca, Caju. O Xanermeia 1-4-0, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 3-5-0 via PUCA. 350 via PUCA, o Xanem 6140. Você autoriza já o motor Xanem 6140? Autoriza o 6140. Lá no chão, Oceano 6140. Tango repartindo ponto de espera da Oscar, o ajuste no zero. Como se considere? Repartindo ponto de espera da Romeu, o ajuste no 022. Autorizando a decolagem, pelo teste, vento no 70 graus, o 1 da nossa charga Fatango. Autorizando a decolagem, cara. Liga no 021. Passa de voo, morte, vai dar presente. Guarde, tentaremos com tempo. Graças, obrigado. A Fatango 3470 vai atingir 6000. 3740 até 2000 pés, o ajuste no 022. Autorizado a final do procedimento do ILS que foi da pista no 0. Reposta estabilizada. Negativo, 2000, poderia rodura? Autorizado. Obrigado, rodura 2000, reportaria estabilizada. Fora. Decolou a 57, repartindo para o Itapuã. Está reportando para o Itapuã, tá? Informação Juliette, posição 8. Gente, vamos 094, prepare a saída Momo agora. Momo agora. Torre 1-8, decimal 95, compose. 1-8, decimal 95, bom serviço. O Papai Romeu te olhando para Tango, vai ingressar no oceano no meu pé, ok? Aguarde fazer a nação, te olhando para Tango, repartindo o serviço da Tango. Desculpe, cara. Aguarde fazer a nação, te olhando para Tango. Oi, Salvador, bom dia, agora no 864, 3 milhas e meia, estou cerrado 372. Charlie Fatango, autorizado na 1000, transfere controle 120.8, bom voo. Autorizado no meu pé, vai transferir controle 120.0, direto para o Charlie. Bom, 1864, bom dia. Check 3, pouso, pouso autorizado, pista no 0, vento 160 graus, 10 nós. Vai checar, pouso autorizado no 0, vou no 864. Visuais, código 0170, via corredor, chefe. 0170, chefe. Voo no 621, chama o centro Recife, frequência 1251, secundária 13395, bom voo. Chegou no 3395, obrigado, bom dia. Olha, Fatango, confirma a intenção do voo? Vai até o farol da barra em regressa. Rede. Alô, Salvador, tá Positivo, Juliette Romeu, tente o tráfego do Charlie Alpha Tango, Alpha Sierra 50, vai manter a linha do litoral, e ele está mantendo 1000 pés inicialmente, o mais Juliette Romeu. Da hora passando, informa o Mike Juliette Romeu entre a Federação e a Vasco da Gama, mantendo 500 pés. Fique atento ao tráfego. Gente, do Mike Juliette Romeu, tango. Abraço, Via Belini. Oi, então, controle, voo 094. Está próximo, cujo nome, posição 8. Zona 094, cotejamento correto, autorizado, posição 8, reporta táxi. Reporta táxi, zona 094. Está 3191, cópia. Prossiga 3191. Está 3191, autorizado Galeão, nível 340. Decolagem pista 1-0, curva à direita. Perfil de saída da Euleta, após voa DCT Irumi. Intercepta per November 857, monta, após conforme. Achena 5021, controle 1280. 3740 completa final, chama a torre, 118, decimal 95, com pouso. Controle para Papa Romeu, Tchulia Patango, dá presente para a cidade do aeroclube, vai curva à esquerda para regresso. Ei, Tchulia Patango, reporta para o Pituaçu. Vai reportar através do parque de Pituaçu, Tchulia Patango. Uno 864, solo 01, direita, solo 1, 21, decimal 9. Direita, 219, 1864. Para 500 pés o Tchulia Patango, na proximidade do aeroclube, saindo do litoral. Positivo. 864, táxi Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 864. Tá 3740, não é escutando a torre? Pode autorizado, pistona 0, vento 160 graus, 119, está 3740. Através do parque de Pistatu, Tchulia Patango. Tchulia Patango, torre, 118, decimal 95, uma pouso. 1895, graças. Alô, abraço, um abraço pro Robson, então. Táxi 1094 ao bordo, nós temos 170, 3 horas e 5, Teresina. Autorizado, Gono 094, até o ponto de espera, via Pátio Índia, ponto de espera 1-8-95, o ajuste no 022. Gente, Pátio Índia, 295, 022, 094, uma boa, até a próxima. É. Azul 4207, segue o aeroporto, só um minuto, cópia. Aguardo, 4207. Repartidora de base, pista na 7. Está presente, vai curva à esquerda. Vai reportar na final da nossa estrada. Então, 3740, sala 04, direita, sala 1, 219, decimal 9. Direita, 219. Para Alfa Tango, confirme da presente solicitação de Scott Tabata. Desculpa, reportou para o Alfa Tango? Afirmo. Deixando direto para o Alfa Tabata? Afirmo. Presente autorizado, Alfa Tabata, repartindo sala controlada, vento no 50 graus, 109. Parte da mata, autorizado, senhora Fatano, já. Chama antes da Juliette. Alfa da Juliette. Caso 4207, cópia. Outra cópia, seja. Guarulhos, autorizado, nível 360, via Perdulo 1-0, Piraí, DCT Ambad, via Perdulo 4-4, após conforme. Decolagem pistão no zero, curva direita, perfil de saída da EL, Leda após Motiva, aciona 5023, controle 120, decimal 80. Gente, foi autorizado para Guarulhos, nível 360, via Amplisolo 10, saiu um bade, depois Amplisolo 44, conforme o plano. Era colada 10, curva na direita, da EL, Leda, Motiva. 5023, transponde 120.80, é o controle. Foi para o azul 4207. 94, autorizado a linha aérea e decolar, que são 10, vento 160 graus, 109. A linha decola 10, 104. Final da bata, Charlie Fatango. Rebaixando solo controlado, vento 160 graus, 111, nosso Charlie Fatango. Vai reportar no solo controlado, tá? Pego o Vitor Charlie Hotel. Vai, escuta, prossegue. Batendo nível de voo 090, serviço será encerrado 66 milhas de Salvador. Chama Aracaju, frequência 120.3, bom voo. 203, bom trabalho. Vai, escuta, 3740, via Juliette, portão 4. Juliette, por 4. Bom, 094, decolou 08, controle 1, 208, bom voo. 208, ótima, um ótimo dia, até a próxima. Controle, Salvador 1094, decolou, passa 1200 na Momo. Alô, 094, contato radar, salve, mantém nível de voo 370, via saída Momo. Via 37, 1094. Ele está confirmando o solo. Ele pessoal, autoriza o put que está 3191. Eu sou 3191 no portão 5, eu posso táxi. Beleza, chama táxi. Bom, nós estamos aqui o 3740 aguardando algum balizador. A gente vai entrar em contato com o Infraero. Por gentileza. Voo 1162, chama final Salvador, frequência 19, decima 8. 19, 8, obrigado. 1094, está presente, autorizado por hoje, Abuco, e restrito ao nível de voo 330. Abuco, 33, muito obrigado. Romeu Golf, adiciona identificação, mantendo o nível de voo 180, via chegada MAN, reporte dela. Positivo. Taxa 3191 com 92 a bordo, 92 a bordo, Fernando Campinas, 3 horas e 45. Copiado, são 3191, taxa autorizada da ponte de espera via Índia, quando lá 1-1-9-95, o ajuste na 022, bom. 022, e o taxa via Índia, ponte de espera 10, tá, 3191, obrigado, bom dia. O 1094, chamo Centro Recife, frequência 126.85, secundária 12545, bom voo. 2005-2545, ótimo dia, até a próxima. Thank you. 10 Juliette Romeu. Romeu, Romeu Golf, descida até o nível de voo 050. Salvador, 3191, Salvador, decola. 3191, bom dia, linha e decola, piscina 0, vento 170 graus, 122. Bom dia, linha, decola O azul 4207 está no India 103 para tudo certo para mim. Autoridade, chama táxi. Vamos lá. Salvador, gol no 162, sinal longa da pista 10. Gol 162, mas já continua a aproximação, aguardando a televisão que a gente pousa. Aguarda. 3191, decolar o Zuno 8, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Australistar, 3191, decolado, passando 2200 metros. 3191, contato radar, sol mantém nível 340, via Célia Dael. Via Dael, 4340, pode voar Dael, Oleda, está presente? Oleda. Obrigado. Uno 162, pouso autorizado, piscina 0, vento 160 graus, 99. Teve pouso piscina 10, gol no 162. meu Golf e vou direto Dunas. Meu Golf direto Dunas, graças. No caso sobre voo? Vai a 500 pés ou 1000 pés? 500 pés. Salvador, Salvador, 500 pés, decolda 17, proa do litoral sul, 1208 controle, 1895 a torre, acione 0170 no transponder. Tente na bata com 04, acionamento, taxa de decolagem com a torre em 1, 1, 8, decimal 95. Falou do 4207 com 102 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, nossa alternativa é Ribeirão Preto, está pronto para o taxa. 102. Segue via IG Alfa no ponto de esperada 10, torre 1895, QNH 10, 22. Registrado no 022, IG Alfa, ponto de espera 1895, azul 4027. Segue Alfa Juliette, portão 10. Torre Salvador Azul, 4207, está no ponto de espera da 10 pronto. Oi, sou 4207, autorizada a linha aérea decolar, pistona 0, vento 1, 50 graus, 109. Livre decolagem, 4207. Área Fatango, reparte na Romeu, ajuste na 022. Livre de falagem, está na 7, vem um pulo 60 graus, 99, Área Fatango. Controle Romeu, Romeu Golf, está na proa de Duna, pode prosseguir na descida? Até 3000, 10022 é o ajuste. Romeu, Romeu Golf copiou? Tem para 2000 na proa de Duna. Na 3191, chamo Centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 13395, bom voo. 125, 13395, obrigado, bom dia. Controle de acionamento 6200, boa. Boa 6200, acende a estação, desce ao nível de voo 060 via chegada à margem. 060 via margem. Controle Salvador, o Mike Juliette Romeu abandonou sobrevoo em Valéria, já está visual com Ericia para pouso, Mike Juliette Romeu. E o Juliette Romeu, liga a frequência de coordenação de tráfego, bom pouso. Obrigado, bom dia, Mike Juliette Romeu. Controle azul 4207, decola. 4207, contato do radar, sobe e mantém o nível de voo 360 via CDDL. 360 via DL, 4207. controle, Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, mantenha-se em condições visuais no 1000 pés, no corredor Axé, reporte no farol da base. Vai manter 500 pés na litoral sul, o Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, mantém 500 pés linha do litoral, reporte farol da base. Vai rebotar no farol da barra, tá? Controle, o azul 4207, solicita. Prossiga 4207. Possível dar presente a proa Leda? Autorizado, Leda, o azul 4207. Dá presente, Leda, 4207. Controle, o Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Tá em Piatã para regresso. Vai feito uma curva pela esquerda para regresso na da bata. Afirme, Charlie Alfa Tango, regresso Salvador? Afirmativo. Sente o Charlie Alfa Tango, aguarde e mantenha o setor na escuta do controle. Tá mantendo o setor, aguardando, Charlie Alfa Tango. Controle Salvador, CNR 6255, bom dia. CNR 6255, aciona identificação, via chegada a mar e desça para o nível de voo 070, o ajuste no 022. Deixa o voo 077. Com 070 com 022, ele fala que teria contato com o KTG, tá bem? Farol de Itapuã, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, confirme a posição, farol de Itapuã? Afirmativo. Gente. Papa Serra, confirmei. Papa Tango, Lula, Papa Serra. Gente, mantenha-se em condições visuais. É, autorizada a descida para 1.500 pés, o ajuste 1022. Ingresse via corredor Caixa Prego, reporte no farol de Veracruz. Controle, o Romeu, Romeu, Golfo estabilizado. Romeu, Romeu, Golf, complete final do procedimento, ele é sextuation, me torre na frequência 118.95. 118.95, correndo o Romeu, Romeu, Golf. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, chame a torre na frequência 118.95. 118.95, é. Ativo, senhora, nós pensamos em cancelar e circular para 17, Romeu, Golf. Gente, reporte para cancelamento, Romeu, Romeu, Golf. Fazendo cancelamento, Romeu, Romeu, Golf. Eu vou falar o meu Charlie Alfa Tango, tá no farol de Itapuã para ingresso no circuito no 7. Charlie Alfa Tango da presente agiliza para o pátio da Bata? Afirmo. Sobre a área gramada, agilizando para o pátio da Bata, o Charlie Alfa Tango. Informa o tráfego, o Aero Commander 90, agora na final da 10, após cancelando para a pista no 7, Charlie Alfa Tango. Ok. Torre Salvador, da presente, Romeu, Romeu, Golfo, Itapuã, cancelamento, circular para 17. Romeu, Romeu, Golfo, da presente, cancelado agora o 1430, da presente, autorizado, base pela direita, reporte na final da pista 17, informa helicóptero, tipo Alfa Sierra 50, agora na perna do vento da pista 17, irá cruzar a final do 10 para o pátio da base. Autorizado, circular, reporta na final 17, Romeu, Romeu, Golfo. Voo 556, Galeão, 360 autorizado, via rota, decolada 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Irume, 1208, controle, acione 5044, no transponder. Autorizado, Galeão, nível 360, via rota, decolada 10, curva à direita, saída da EL, Leda, Irume, controle 1208, acione 5044, voo 556, posição 9. Correto, senhor, pushback, acionamento. passe para o final do espaço aeroporto. Uma zona 2 mais. E final frequência 1251, alternando 3395. Direto Ognave. E depois a gente vai. Qual é a frequência, por favor? Recife em 1251, alterna 1339. A senhora foi bloqueada novamente, podia repetir? Frequência de Recife 1251, secundária 1339. Então na Pua de Ognave, Recife 251, secundária 3395, muito bom dia. Bom dia. Sonar 6200, possibilidade de descer para 2000 na Prozidona? Sonar 6200, desça para 4000 pés, aguarde para descer para 2000 pés. Ajuste na 022. Prode, copiou 6200? Sonar 6200, desça para 4000 pés, mantém o perfil de chegada. Pé. Chupa! Romeu Gonça, fala 300, táxi direito, sabia, papai, livre, costa, porque é. Bem. 4082, confirme, estabilizada? Positivo, 4082. Azul 4082, complete final do procedimento, ele é 72, chame torre em 1-8, decimal 9. 1895, obrigado, até já. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4082. Azul 4082, bom dia. Pode autorizar no Citano 0, Ventuno 70 graus, 1-1 nós. Sonar 6255, desça para 4000 pés, ajuste 9022. 224000, Sonar 6255. Sata, Azul 4082, Salo 37, direita, Salo 1, 21, decimal 9. 219, obrigado, 4082. Salo, Salvador, bom dia, Azul 4082. Europa, Taxiway, Fox 0, Azul 4082, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, 4082. 070, 3290, vamos utilizar a direto 1. 3290, autorizado SAP. SAP, 3290, obrigado. 3290, informa tráfego posição 12 horas, 26 milhas, cruzando 060 em descida, o pré-leve avançado. 3290. Desça para 2 mil pés, autorizado em NSX-Way da pista 10, reposta estabilizada. 0 graus, zona 09. Sempre pouso, pista 10, 6200. CNR-6255, copia o controle. Posso 208, alguns 2510, 0, por favor, 790. Correio, sim, para pushback, sonamento. Primeira aeronave, chama o controle. Papel uniforme, Lima Serra November, confirme se afetou o plano de voo e o tipo de equipamento. Gente, o Lima Serra November mantém-se em condições visuais. O ajuste em Salvador 10022, acione o código 0134. Confirmado, Troy, bastante mapa no Nacional da 10, ok? 6200 informado. Gente, graças pela informação, o Channel 6200. Sempre pouso, né? Afirmo, vento na 60 graus, ou não, não mais. Salvador, bom dia, 3895, informação Juliette. 3895 para Guarulhos, copia? Copia. Salvador Guarulhos, 340 autorizado, via Ambezulu 10, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, acione 5042. Final do procedimento LSX-Way, chame torre 198, decimal 95. 1895, 6255. Sua direita, Natal, Leda, Mótima, 5042, do transtorno 208, ao controle, 3895. Correio, senhora pushback, funcionamento. Bota dar. Romeu, hotel Romeu Golf, prossiga. 6200, solo 42, direita, solo 1219. 219, obrigado. Serra November, 510, decolo da BR-MA, coordenação com a torre. 1208 controle, acione 0133 no transponder. Salvador, bom dia, 6200, lembrou? É 6255, ponto autorizado, piscina 0, ventana 70 graus, zona 09. Mas é livre, 6255, baixo travado. Para acionamento, táxi decolagem, chame a torre em 1195, Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Paulo, Oceania 6200, livrou, bom dia. Oceania 6200, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Romeu, vamos prosseguir. Acionamento por conta de risco, chame repartindo para decolagem. Logo, não.